A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Casa própria. Passam-se os anos e este continua sendo o maior sonho de todas as pessoas da Terra, e principalmente daquelas que passaram a vida inteira tendo que pagar aluguel para um senhorio ali, que diferente do senhor Barriga, né? Este não teria a menor complacência em meter o pé no rabo de algum inquilino inadimplente e fazendo esse cidadão ir morar ao relento. Mas o fato é que hoje as facilidades de se comprar um imóvel são muito maiores do que antigamente, quando não se conseguia crédito nem para adquirir uma caixa de papelão para se morar. Financiamento pela Caixa Econômica, o Minha Casa Minha Vida, rapar o fundo de garantia, o ConstruCard, tudo isso auxilia um sem teto a adquirir um imóvel ou construir um deles. Auxílio esse que não era cogitado ali no passado, quando tínhamos que amargar uma vida de tensão habitacional, pois os contratos de locação eles não eram uma opção, né? E por conta de uma oferta melhor, o filho da puta do proprietário ali, ele poderia botar o inquilino na rua a qualquer momento. E todo esse quadro econômico e social nos forçava a levar uma vida de verdadeiros nômades, nos arrastando em caminhões de mudanças, caindo aos pedaços, como tuaregues do asfalto. Ô Walter, me diga, você se lembra de alguma mudança ali na sua infância? Eu confio a Graneiro para transportar meu violão, meu caviar e meu nariz. Graneiro, para mudanças e narizes de qualquer porte. E a Graneiro é tão grande que está preparada para transportar até a dívida externa. Quando eu nasci ali na década de 70, a minha família, que já foi grande nômade aí, como você falou, já estava um pouquinho mais estabilizada. Mas eu peguei sim uma mudança ou outra. Mas eu confesso, Alexandre, que já participei de muitos mutirões de mudança. Porque um sujeito, quando está de mudança, já está tendo bastante gastos, né? Sendo com uma casa que acabou de comprar, ou está separando e gastando uma fortuna ali com um advogado, desonesto. As condições financeiras de um sujeito que está se mudando são apertadas. E eu, Alexandre, que já fiz várias mudanças, me lembro que uma vez, um amigo meu que tinha engravidado a namorada... Gravidez prematura é interessante, né? A gente ainda precisa fazer um episódio. Então, a namorada dele tava grávida e naquela loucura toda resolveu se casar, né, tal. Aí eu me lembro que ele mudou pra uma casa lá na Rua Edson. Lá, você deve ter frequentado essa casa também. Lá no, não sei se é Moema, é Brooklyn, sei lá. Nós fizemos a mudança, eu com o Fiat Uno e ele com o Fusca. Cara... Na hora. Mas e a geladeira? Geladeira. Ele comprou nova, chegou. Geladeira não foi, acho que mandou entregar lá. Mas foi um guarda-roupa. Como? Em cima do Fusca, saca? E passou uma corda, abriu as duas janelas do Fusca e passou a corda pro lado de dentro do Fusca. Que beleza. O foda foi pra entrar, porque a gente teve que amarrar o guarda-roupa com o condutor já lá dentro do veículo. Cara, as pessoas saíam de suas casas pra ver um Fusca com guarda-roupa em cima, passando. Foi ótimo, cara. Ô Alexandre, agora tem uma pergunta. Você sempre gostou de ter picapes, né? Pequenas picapes do tipo Saveiro, essas Montana, exato. Fiorino e tal. Não sei porquê, você nunca tinha muita coisa pra carregar na sua juventude. Você tinha problemas com isso, por ter um transporte que possivelmente podia ajudar numa mudança? Pessoas te chamavam pra isso? Eu era praticamente abusado por conta disso, porque o meu primeiro carro foi um Fusca e o meu segundo carro já foi uma Saveiro. Uhum. Que é porque eu gostava do carro, não tinha a menor intenção de fazer um carreto. Mas é impressionante, cara. Simplesmente... Era pra transar na parte de trás? Por incrível que pareça, ele tinha colchonetes em cima, tinha aquela capa e tal, né? Aquela capa marítima, colchonetes. A intenção era essa, mas não rolou muito, não. Mas enfim, a gente tá falando de mudanças. E, obviamente, vira e mexe, sabadão de manhã, alguém tocava a campainha. Ah, você não quer ajudar a levar um fogão? Sabe, às vezes por camaradagem... Aí você tem que fazer... Eu ponho gasolina? Isso, exatamente. Porque a pessoa acha que colocando gasolina, ela tá pagando todo o custo ali. Inclusive o do motorista. Geralmente as mudanças naquela época, ainda hoje ainda tem muito... Eram feitas em cima de caminhões abertos e tudo mais, né? E eu, como tinha essa picape, obviamente transportava essas coisas menores. Mas uma vez, Eu tive que fazer a mudança inteira de um cara. Inteira? A mudança inteira. Eu devo ter dado do extremo sul de Santo Amaro até o Brooklyn umas 25 viagens, cara. Foi um final de semana inteiro mudando a vida do cara. Viagens? O cara quase teve que me dar 5% da Shell. De tanto que o cara pagou de gasolina. O problema da mudança não é só quando você tem um carro desse porte, não é só o transporte que você faz. O problema é ficar carregando geladeira pra escada acima, cara. É uma merda. E daí os caras falam: não, não pode deitar a geladeira, senão vai vazar o gás. E se o gás é em estado gasoso, por que ele vazaria dependendo da rotação que você deixasse a merda do eletrodoméstico? E é porta de guarda-roupa que abre e dá uma lascada na parede, e a mulher já dá uma reclamada. E quando chove, molha colchão. É, cara, é uma vida e tanto essa de nômade, né? Puta, que merda. Teve uma mudança que eu fiz com você. Há pouquíssimo tempo. Sim. Teve uma geladeira que quase... Inclusive, quero dizer que foi a última mudança que eu fiz na vida. Eu também. E uma geladeira quase te esmagou. Você lembra? Era pesada, né? Pesada. Você se lembra muito bem que os milhares de amigos do nosso amigo que mudou não compareceram na mudança. Só coube a mim, a você e ao caminhoneiro. Exatamente. Além que do era bom... amigo também. Isso, que era amigo. Que quebrou o gato. Exato. Fazer a mudança toda, né, cara? E esse nosso amigo mudou dessa de casa de poucos cômodos para uma casa de muitos cômodos. Exato. E fomos lá, obviamente, carregar toda aquela coisa e beleza. Chegando no destino, imagina, já cansados, né, que estávamos ali. Sim. De fazer o carregamento, ainda tinha de fazer o descarregamento. Então eu estava meio songo-mongo ali, cansadão e tal. E aí faltava só descer a geladeira e eu tô lá em cima do caminhão, dando aquela apoiada meio cochilando na geladeira assim. E eu não sei porquê, o nosso amigo motorista do caminhão, Evandro, deu uma puxada no caminhão, a geladeira deu uma balangada, meu verdade, amigo. Verdade, eu tinha certeza que ela ia... cair por cima de você, porque ela chegou a levantar as patinhas. Foi isso, levantou duas pernas e eu olhei, meu Deus, eu vou morrer. Você já salvou, eu largava, deixava cair aquela porra lá. Eu já salvei, cara, pra você ver. Mas não adianta vocês acharem que eu sou amigão, não, pra mudanças, não faço mais. Hoje em dia as mudanças são feitas, né, com muito mais dignidade. Em caminhões baú, né, onde móveis e pertences pessoais que podem contar toda a vida de uma pessoa, sim, né? Sim. Tudo isso não fica mais exposto. Mas ali nos anos 80, as mudanças eram feitas geralmente em caminhões abertos. Sim. Né? Minha mãe sempre falava assim, ao circo chegando. Então, como o caminhão era aberto, né, se tinha um risco eminente de todos os móveis vagabundos de uma casa, né, feitos de aglomerados de madeira, serem derretidos por uma chuva repentina. E o colchão mijado da criança? Ah, o filho mijou na cama. Uma mancha de anos e anos de urina é verdendo. Dali, a minha colchão é exposta à incontinência urinária da criança. Exato. Este episódio, a gente acabou esquecendo de postar lá no Facebook, né? Então nós não tivemos histórias de ouvintes, mas eu andei comentando com amigos e tal, e algumas pessoas me contaram histórias. Uma delas é de um tiozão que foi fazer uma mudança bêbado, Alexandre. Uhum. Agora, ouça só, ele foi fazer a mudança com um caminhão basculante. Isso me lembra uma história, hein? E no caminho ele já tava fazendo muitas barbaridades, mas quando chegou no destino, ele achou que era uma boa ideia bascular. Sério? Puxar as alavancas? Puxar as alavancas e levantar a caçamba derramando geladeira. Espelho? Espelho, fogão. O colchão mijado, cachorro. Tudo arrebentou tudo no chão ali. O pai tinha caminhões basculantes. Eu acho que o sonho dele era que eu fosse um condutor de caminhões basculantes, mas eu nunca gostei, nunca tive a manha, né? Vira ou mexe, eu pegava pra dar uma volta no caminhão e um dia eu peguei e fui dar uma volta na rua, pegava, ia pra rua de cima, eu me senti o próprio BJ McQuay ali pilotando aquele caminhão. Você tinha urso do seu lado? Deveria ter, não tinha. E eu dava uma volta na rua e chegava até a minha casa de novo. Num dado momento eu comecei a ouvir uma gritaria de pessoas, isso na rua de cima, uma gritaria de pessoas, falando, e eu não entendendo nada, eu achando que as pessoas falam, que cara novo dirigindo um caminhão. E eu fui indo, daqui a pouco o pessoal, ao fio, ao fio. Cara, a caçamba levantou. E eu fui levando o fio pra todo lado. Ai, caceta. Mas como é que é o acionamento da caçamba? Você é, só uma alavanca? São duas alavancas, né? Eu não sei por que. Eu acho que meu pai tinha lavado o caminhão e as alavancas estavam acionadas lá pra... E ela subiu bem devagar e eu não vi, cara. E foi arregaçando fui tudo. Fui acabando era com... fio, árvore, tudo que você imaginar. Centenário. E a vizinhança atrás querendo aquela me linchar. Gorda, que era um domingo de manhã, o pessoal assistindo o Globo Rural. E eu acabando com a alegria das pessoas. Torcendo, bom dia. Bom dia, tanto. O Visual Agente 86 deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Fazendo isso, vocês vão ficar ligados nos assuntos que vão rolar nos episódios seguintes. Aí dá pra vocês mandarem histórias. Também tem o nosso e-mail aberto, falecom@agenteem86.com.br, para vocês mandarem dicas, sugestões de episódios, né? Como fez o Thales Lima, que mandou a sugestão do episódio das mudanças. E esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Alexandre, um amigo meu que hoje é uma figura muito bem sucedida, ele disse que a família dele vivia se mudando, né? Pois o pai dele era aposentado e toda a grana do aluguel o pai dele apostava nas patas dos cavalos, né? E frequentemente eles eram despejados ali. E certa vez eles tiveram que fazer uma mudança às pressas e não tinha grana para pagar o caminhão. Ele e mais os três irmãos dele, a mudança em dois carrinhos de mão. Isso é um clássico periférico também. Vira e mexe, você via alguém passando com uma cama, com verdade. Detalhe, o pai bêbado que falou assim, ah, leva lá em tal casa, falou o número da casa errado. Que era pro outro.